Essa menina tá querendo buchecar e pá, pá, pá. Na minha frente é bolando buchecar e pá, pá, pá. Essa menina tá querendo buchecar e pá, pá, pá. Na minha frente rebolando buchecar e pá, pá, pá. E vou me paquerando a noite toda. Eu vou chamar essa menina pra dançar. Já é madrugada e eu não tô valendo nada. Não chamada da banana. Eu sou pega. Ficou me paquerando a noite toda. Vou chamar essa menina pra dançar. Já é madrugada e eu não tô valendo nada. Não chamada da noidona. Eu sou pega. Delícia me excita se você. Se eu te pegar de jeito, você vai ver como é que faz. Delícia me excita se você. Eu te pego de jeito, cê vai ver como é que faz. Pá, pá, pá, eu molho, eu chego e pá. Pá, pá, pá, tá me querendo, é pá, pá, pá. Pá, pá, pá, eu molho, eu chego e pá. E o pé tá com...